Só perto um do melhor. Duvido que tu não chapa. Vem de Christian Dior, que eu vou te deixar pelado. Esquece todos os otários. Aqui é só gol de placa. Honey money, cone crew, camisa 11 aqui do Brasil. Então vem gata, já que tu quer o melhor. Vai ficar chapada porque eu vou apertar o melhor. Tô chapada quanto os 5-12. Quem for cuzão que não te ouve, aprende que tu merece o melhor. Engraçado quanto tuas amigas transam, quanto tu anda a transar melhor. Tu faz bem melhor, quica bem melhor. Tempo tá bem maior, da chupa bem melhor. Eu trouxe o mais perfumado, então acende e joga pro ar. Se quer o melhor é só me ligar. O que eu tenho pra te dar é tudo que você sempre quis. Se quer o melhor é só me ligar. Essa mina é top, meu chapa. Quando ela joga, ela nunca empata. Toda linda e gata, sabe usar as cartas. Combinação perfeita com meu naipe vira lata. Eu te aprecio no intervalo dos tragos. Cê nem me viu, mas eu já tava do lado. Venha se envolver com um dos mais brabos. Só mais uma chance, escuta esse recado. E desbelota e passa goma, boa espécie no aroma. Monta em cima e flexiona, de manhã me abandona. Mina boladona, chega sem pedir licença. Não se impressiona, ela põe bronca de marreta. Atitude é essencial e ela tem de sobra. Por onde ela passa, os loucos sufoca. Pecado capital, te usa e te joga. Um beijo doce dá mais onda que droga. Eu trouxe o mais perfumado, então acende e joga pro ar. Se quer o melhor é só me ligar. O que eu tenho pra te dar é tudo que você sempre quis. Se quer o melhor é só me ligar. Não se envolve, mina, sou perigoso igual um revólver. Eu digo sobe, rebole, senta forte no molde, me morde. Mas só não me tira do foco, eu te enforco. Tu me inspira, escreve um estrofe. Escolhe o que você quiser, colhe qualquer beto, quer do pé. É mulher, vai, mas nunca misture o que tu não puder. Eu só sei que você não tá aqui pronta pra fumar, pronta pra me dar. Chilar e ter um bando de adversário que te arranco a tranco do meio desses otários. Ele não quer deixar, né? Não para de ligar, procura pra perturbar. Mas fuma comigo. Teu namorado é que é teu inimigo. Me chupa enquanto eu aperto outro feno. Fumaça peruana e sacanagem nos ouvidos, eu desligo. Eu trouxe o mais perfumado, então acende e joga pro ar. Se quer o melhor é só me ligar. O que eu tenho pra te dar é tudo que você sempre quis. Se quer o melhor é só me ligar. Eu trouxe o mais perfumado, então acende e joga pro ar. Se quer o melhor é só me ligar. O que eu tenho pra te dar é tudo que você sempre quis. Se quer o melhor é só me ligar.